alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Olá, menino, olá, menina, ô, minha gente, gente querida, gente do meu coração, tô que tô. Cheguei. Gente, olha, a partir de agora então, Maurício Fares, mais doido que nunca, chegando aí pro encontro. Ih, rapaz, cada coisa boa que vai ter no programa hoje. Olha, músicas bonitas que eu vou ter aqui. Rick Renner, Zezé de Camargo e Luciano, U2, Rony Cardoso, Shocking Blues. Você vai ver só, cada uma daquelas de arrancar pica-pau do oco. E você que tá aí com essa carona triste, pra que isso, rapaz? Bota um sorriso no rosto, aí, assim fica melhor. Esse negócio de ficar com cara triste, isso aí não paga dívida, não leva a gente pra lugar nenhum, não é? Só causa aborrecimento, causa tristeza, dá depressão. Então, vamos acabar com esse negócio. Vamos acabar com isso. Vamos pensar só em coisa boa daqui pra frente, deixar a tristeza de lado. Daqui um pouquinho também eu digo aí qual é a carta de destaque, tá bom? Mas começamos então? Vamos lá, vamos trazer a primeira música? Então tá aí, Rick Renner. Eu mereço, ah, bem feito, quem mandou se beber demais, né? Bebeu demais, não sabe nem onde é que tá. Roda lá o Rick Renner, menino, roda. Foi só uma noite, nada mais. Era pra ser só uma transa mais. Mas não foi assim como eu pensei. De repente um vinho, um clima bom. Um toque de carinho, aquele som. Sem perceber, aos poucos me entreguei. Foi um lance de desejo antigo. Não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca transei ninguém assim. Só que eu dormi depois do amor. E quando amanhã me acordou, estava sem ela e sem mim. O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente. E assim da noite pro dia um sentimento por alguém. O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa. Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém. É, vira inferno que era céu. Tô num quarto de motel, sem nome, sem endereço. É, quem mandou me dar assim? Isso é bem feito pra mim. Manda outra que eu mereço. De desejo antigo. Não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca transei ninguém assim. Só que eu dormi depois do amor. E quando amanhã me acordou, estava sem ela e sem mim. O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente. E assim da noite pro dia um sentimento por alguém. O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa. Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém. É, vira inferno que era céu. Tô num quarto de motel, sem nome, sem endereço. É, quem mandou me dar assim? Isso é bem feito pra mim. Manda outra que eu mereço. É, vira inferno que era céu. hotel, sem nome, sem endereço. É, quem mandou me dar assim? Isso é bem feito pra mim. Manda outra que eu mereço. Quem será a carta destaque hoje, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, carta da mulher sem amor do Paraná. Pararam, pararam, pararam. Tararam, tararam. Ih, rapaz, a cartinha dela é grande. Olha, ó, legal. Eu ainda não li, não, mas já que eu vou ler aqui, vamos saber o que é que ela quer dizer aqui. Por que ela é sem amor. Tadinha, esse negócio de ficar sem amor não faz bem pro coração da gente, não, né? A gente tem que ter amor, a gente tem que estar feliz, tem que estar de bem com a nossa própria consciência. Então vamos lá, vamos trazer mais música, né? É, daqui um pouquinho, viu, Mulher Sem Amor do Paraná. Já que eu atendo aí, traga a sua carta como carta de destaque. Agora vamos curtir aí o Rony Cardoso, Amor Antigo. Essa música é bonita, hein? Olha só, curta aí comigo. Vamos lá, roda o Rony Cardoso, menino. Hoje quando eu a vi, eu senti que a saudade estava em mim. Foi quando olhei em teus olhos, vi que o nosso amor tinha chegado ao fim. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, esta realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e envolvendo eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Mas agora estou sozinho, vou por um caminho a procurar alguém que me dê carinho e tudo aquilo que eu vivo a sonhar. Aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, esta realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e envolvendo eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Xalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Minha gente, eu estou fazendo aqui uma pesquisa, querendo saber aqui a opinião de vocês com relação ao seguinte. É que muita gente tem me cobrado por que eu não coloco músicas do Roberto Carlos e coisa e tal no programa. E eu disse que é porque tinha um programa específico. Mas aí já fui autorizado aqui a fazer, né? A fazer um mini especial. Se eu quiser, fazer um mini especial aí, vamos dizer, colocar 3 músicas do Roberto Carlos no programa. Pode ser na segunda, na quarta, pode ser na terça, na quinta. Então eu tiraria a carta destaque nesses dias e colocaria esse mini especial com o Roberto Carlos. O que vocês acham da ideia? Vocês concordam? Vocês aprovam? O que você acha? Como é que ficaria bom? Eu colocaria a carta destaque na segunda, quarta e sexta e colocaria um mini especial com 3 músicas do Roberto Carlos na terça e na quinta? Ou poderia ser o mini especial na segunda, quarta e sexta e a carta destaque apenas na terça e na quinta? O que vocês acham? Eu vou ficar aqui aguardando aí o pronunciamento de vocês, tá? E aí eu vou, depois eu digo aqui como é que tá a coisa e o que vai acabar acontecendo, né? Tá certo? Tá bom? Então é isso aí, essa pergunta, essa pesquisa que eu tô fazendo e a proposta que eu faço a vocês aí, viu? Shocking Blues, vamos rodar agora uma dobradinha, quer dizer, que é duas, né? Claro, claro, né, mané? Se eu tô falando que é dobradinha, é claro que é 2, né? Oxê, Shocking Blues, Vênus, ou Vênus, né? E a Ana Carolina, eu gosto dessa música, viu? Quem de nós dois? Roda lá, menino! Roda, roda! Programa Maurício Fares, a alegria do rádio.

voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, tem aqui um recado que veio pelo site da Marli Almeida. Ela é uma historinha um pouquinho complicada que ela mandou aqui. Olha o seguinte: cara amigo Maurício Fares, eu ainda não tive a oportunidade de falar com você, mas quem sabe de uma hora eu tenho essa honra, né? A honra vai ser minha, viu, Marli? Marli Almeida. Olha, Fares, outro dia eu vi você procurando os parentes de uma senhora e eu gostaria então que você me ajudasse também a encontrar os meus irmãos. A minha mãe era casada com Deuclides de Almeida Pereira e tinha duas filhas. Ela se separou dele e viveu 11 anos com um homem chamado Manuel Maximiliano Pereira, em uma cidade por nome de Barra Funda, no Espírito Santo. O nome dela, da minha mãe, é Delmira Severiano Pereira. O nome dos meus irmãos são Maria, Isabel, Davi e Israel. A Maria, Isabel e o Israel foram criados no orfanato e o Davi por uma família. Depois a minha mãe voltou a viver com Deuclides e teve mais três filhos. A mais velha sou eu, Marli de Almeida Pereira, e tenho mais dois irmãos. Ah, Fares, ela já havia encontrado eles lá na cidade por nome de Barra Funda. Eu não sei o sobrenome deles, né? Se você, por favor, puder então dar um alô, peça para eles entrarem em contato com você aí, e aí você me avisa através do programa. Marli, eu achei um tanto confuso esse seu recado aqui, mas então, na verdade, deixa eu ver aqui. Você está procurando os seus irmãos, né? Sua mãe, que era casada com Deuclides, separou, foi viver com Manuel, depois voltou a viver com Deuclides. E nessa separação vai e vem, teve mais três filhos. Então você deve estar procurando aí os seus irmãos, Maria Isabel, Davi e Israel. Então, se alguém tiver qualquer notícia dessas pessoas que moravam aí em Barra Funda, no Espírito Santo, é pedir para entrar em contato aqui comigo. Pode mandar notícia através do site e eu repasso para Marli Almeida, tá bom? Menina, eu acho que é mais ou menos isso mesmo o seu recado, né? Tomara que seja. E vamos aqui rezar para a gente encontrar, ter notícia aí dos seus irmãos. Viu, menina? Falou, menina? E agora, quem vai cantar? Maurício Fares, O Preço da Vida. Roda lá, menino. Descobri que a vida não é tão bonita como é falada em versos e prosas. A esses poetas que endeusam tudo descrevem a vida como um mar de rosas. Que ela é formosa, isso eu não discuto, mas eu não me calo em dizer também que ela é traiçoeira como verdadeira. Quem brincar com a vida termina no além. Vejo a juventude louca e transviada numa palhaçada de riscos e vícios, consumindo drogas, destruindo toda a sua mocidade. Desafia o tempo, não sente nos ombros o peso da idade. O preço da vida é a velhice. Foi isso que meu velho pai em vida me disse. Velhice é um beco sem saída. Não jogue fora o tempo jovem, aproveite a vida. Na juventude fui dos mais errados, deixando de lado a vossa experiência. Levava meu barco no mar da ilusão, velho agora então, para pago as consequências. Não tenho dinheiro, não tenho saúde. Minha juventude é coisa do passado. Os jovens de agora não mudaram nada, seguem na estrada do caminho errado. Não é com bebidas, mulheres e drogas, provas de coragem que se vive a vida. Noites mal dormidas só trazem desgaste pro corpo e pra mente. É com muito amor que a gente vive essa idade florida. O preço da vida é a velhice. Foi isso que meu velho pai em vida me disse. Velhice é um beco sem saída. Não jogue fora o tempo jovem, aproveite a vida. Não jogue fora o tempo jovem, aproveite a vida. Olha, eu tenho mais um recadinho aqui, viu? É em nome da Sueli Gomes dos Santos. Ela mora em Nova União, em Cotriguaçu, no Mato Grosso. A Sueli e os pais, Gilson Gomes dos Santos e Rosália da Silva Santos, querem encontrar os compadres da dona Rosália e do seu Gilson, que não tem contato com eles há muitos anos. Esses compadres chamam Gilberto Rodrigues Gouveia e Francisca. Eles moravam na fazenda Iviema, no Retiro das Águas Santas. Eles tinham 5 filhos, o Betinho, Sérgio, Vera, Nilson e um conhecido por Zé Limão. Deve ser azedo para danar, né? E outro, ó, brincadeira, hein, gente? E outro casal de compadres também é o Zé Carlos e Ilza, padrinhos da Roseli Gomes. E mais o senhor Luiz da Silva e dona Jana Cida, que moravam no município de Nova Andradina e eram padrinhos dos filhos deles. Eles tinham 6 filhos. Então, se alguma dessas pessoas aí que eu falei o nome estiver ouvindo, entrar em contato através do seguinte telefone: 66 é o DDD, 66 9236 9284. 9236 9284 é um número de telefone. Então tá aí, ó, Sueli Gomes dos Santos. Também um pouquinho complicado o seu recado aqui, né? Que tem tanta gente aí envolvida, mas eu acho que o pessoal aí deve ter ouvido. Cê, em nome dos seus pais, né? Gilson Gomes dos Santos e Rosália da Silva, você quer encontrar os compadres, né? Os compadres do Gilson e da dona Rosália. É o Gilberto Rodrigues Gouveia e a Francisca, que moravam na fazenda Iviema. E tem também os outros, né? Os outros compadres. É o Luiz da Silva e dona Jana Cida, que moravam em Nova Andradina. Então tá aí. Qualquer notícia, por favor, entrar em contato através do telefone DDD 66-9236-9284. Pronto, menina, tá dado o recado. Sueli Gomes dos Santos. E vamos torcer, né? Rezar também, pedir a Deus para que consiga notícia aí desse pessoal que você está procurando. Falou? E agora, vamos trazer aí Zezé de Camargo e Luciano para cantar O Último dos Apaixonados. Roda lá, menino, roda. Eu sou do tipo que ainda sai na madrugada, mas não trai a sua amada no momento de ilusão. E no amor eu sou do tipo de homem que ainda perde a fome quando sofre de paixão. Eu sou do tipo que se diz fora de moda, mas isso não me incomoda quando se sabe o que quer. Eu sou do tipo que ainda escreve poesia e faz amor todo dia, sempre com a mesma mulher. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados. apaixonados. E em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou dobrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Eu sou do tipo que segue as regras do jogo. Posso até ficar de fogo quando abraço a solidão. Eu sou daqueles que amanhece na zoeira, mas sempre com a companheira dentro do seu coração. Eu sou do tipo que nunca briga por nada, mas pela pessoa amada enfrento tudo que vier. Sou, na verdade, do tipo de homem que assume que ainda morre de ciúme pelo amor de uma mulher. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou dobrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Pode até falar quem quiser que eu sou dobrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. E agora, a carta destaque do ouvinte. Essa carta é da Mulher Sem Amor do Paraná. Olha o que ela diz aqui. Maurício Fares, tudo bem? Graças a Deus, menina. Melhor agora, né? Olha, Maurício, eu moro numa cidade do interior do Paraná, mas não digo o nome da cidade, nem o meu nome, por favor. Ó, não, claro que eu não vou dizer. Pode ficar tranquilo, tranquilinha. Maurício, eu tenho 28 anos, sou casada e tenho 3 filhos. Eu casei sem amar o meu marido, mas para fugir de uma situação de pobreza que eu vivia na minha cidade, no interior da Bahia. É, eu sou de uma família muito pobre e numerosa, onde às vezes a gente comia uma só vez no dia. Assim mesmo, era pouco que cada um comia, pois tinha que ser dividido com todos. O que ainda ajudava, Maurício, era a merenda escolar quando tinha, porque ela também faltava muito. Quando a gente até que comia bem, porque eles não se importavam que a gente repetisse o prato quando era merenda. Assim foi minha vida até os 16 anos. A região que eu nasci na Bahia é considerada uma região rica, pois os paranaenses e gaúchos começaram a plantar soja lá, e isso trouxe muita riqueza para alguns. Mais ou menos pelo que você está falando aí, eu já sei até qual é a cidade, qual é a região que você mora, né? Pois é, então aqui os gaúchos e os paranaenses, eles começaram a plantar soja e isso trouxe muitas riquezas para alguns. O meu marido trabalhava numa dessas fazendas de soja e foi aí que a gente se conheceu. A fazenda que ele trabalhava ficava pertinho da minha cidade e, mesmo sendo uma cidade pequena, era lá que eles compravam as coisas que precisavam para a fazenda. Só quando era alguma coisa mais difícil é que iam para Barreiras para comprar o que precisava. Numa dessas idas à minha cidade, ele passou de frente para minha casa e me olhou. Então parou o trator. É, né? O pessoal andava, era trator mesmo, né? Aí parou o trator e veio falar comigo. Puxou a conversa. Então perguntou se eu gostaria de namorar com ele. Ah, eu no começo achei graça, né, Maurício? Porque um rapaz que estava me vendo pela primeira vez já falaram em namoro, né? Mas depois eu vi que era sério, que ele passou a vir toda semana na cidade e vinha me ver. Aí um dia ele me disse que iria voltar para a cidade dele no Paraná e que se eu quisesse viver com ele, que ele me levaria. Olha, Maurício, eu já estava cansada daquela vida de miséria, de sofrimento, então aceitei. A minha mãe até tentou me impedir, mas aí ela viu que era o melhor mesmo para mim, porque aí seria também uma boca menos para comer e que ao lado desse rapaz eu poderia melhorar de vida. Assim foi, Maurício. Arrumei minhas coisinhas e fui viver com ele na fazenda até o dia dele ir embora. Nós não nos casamos não, Maurício, apenas ajuntamos. E logo veio o primeiro filho. Eu aceitava o meu marido e transava com ele, mas te confesso que não senti o menor prazer. Na verdade, era até ruim quando ele me procurava para fazer sexo. Mas mesmo assim eu aceitava, porque ele é um homem muito bom e gosta muito das crianças. Ele sempre fala que eu sofria e que não retribuo o carinho que ele me dá. Eu até tento, Maurício, mas não sinto prazer algum transando com ele. Será que isso é uma doença? E será que tem cura, Maurício? Ou será que eu realmente sou uma mulher fria? Eu gostaria tanto de sentir prazer ao lado do meu marido, mas eu não consigo. Olha, eu vejo cenas de amor na TV, nas novelas, e me imagino fazendo o mesmo. Ah, imagino sendo com meu marido. Não, só que nunca imagino sendo. Ah, sim, agora que eu fui entender. Desculpa, gente, é porque eu estou lendo direto da carta, conforme eu disse, né? Eu vejo cenas de amor na TV, nas novelas, e me imagino fazendo o mesmo que aqueles artistas estão fazendo. Só que eu nunca imagino sendo com meu marido. E sim com o rosto que eu não sei de quem é. Um rosto que aparece na minha frente, mas que não dá para me ver quem é. O que você me aconselha a fazer, Maurício? Agradece a mulher sem sorte no amor do Paraná. Menina. Olha, realmente sua história é típica da grande maioria das moças e rapazes pobres que vivem pelo interior do Brasil, né? Vem de uma família numerosa, passando privações, sem perspectiva de algum dia melhorar de vida, né? E aí quando aparece uma oportunidade como essa que apareceu, a pessoa acaba aceitando viver ao lado de uma outra, mesmo sem amar esse alguém e sem medir as consequências do que isso futuramente poderá representar. Mas é isso mesmo, gente. Eu até entendo isso, porque é como se fosse uma tábua de salvação. E mesmo tendo que entregar o corpo a alguém sem amor, a pessoa acaba se sujeitando para poder continuar tendo uma vida diferente da que ela estava tendo, né? Uma vida de privação, de falta, de sofrimento e tal, não é? Mas a consequência maior disso é que essa pessoa que faz isso acaba se tornando infeliz. Faz amor por fazer, sem sentir prazer na vida. E agora você me pergunta se isso é doença e se tem cura. Olha, doença eu não acredito que seja não, viu? Trauma sim, mas doença não. Esse rosto que você diz ver na sua frente nada mais é do que o seu inconsciente indo de encontro a você para mostrar a sua insatisfação em não se sentir uma pessoa realizada e feliz no amor. Olha, eu não sou psicólogo não, hein? Pelo amor de Deus, não fica pensando isso aí que eu sou psicólogo não. Mas eu acho que você deverá partir do zero. É, você deve partir, se quer saber o que fazer, então você, eu acho que deve partir do zero, do começo. E a primeira providência é falar com seu marido desse seu problema. Ah, você não precisa ser dura a ponto de dizer que não o ama. Mas você pode dizer para ele claramente que você não se sente realizada no ato sexual. E que talvez, né, fosse bom se ele te levasse a um psicólogo, pois ele, né, com poucas conversas, acredito, um psicólogo, né? Eu acredito que ele vai te orientar e te colocar nos trilhos, né, para que você possa sentir uma mulher realizada e feliz. Faça isso, menina. Fale francamente com seu marido. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar sim. Ah, sim! Você me pediu uma música da Márcia Ferreira, não é? Eu nem tinha visto aqui. Agora que eu tô vendo aqui. Ela tá querendo ouvir uma música da Márcia Ferreira. Oh, então vamos lá, vamos rodar essa música da Márcia Ferreira pra ela. Mas você entendeu o que eu te falei, menina? Peraí, antes de rodar a música aí. Você entendeu direitinho? Fale francamente com seu marido. Diga que você tem esse trauma, que você tem esse bloqueio em você. que você não consegue sentir prazer, não consegue se realizar com ele, talvez por algum problema que você de não ter ainda se encontrado dentro de você mesmo. E que se ele te levasse a um psicólogo, pode que ele vai te ajudar, que ele vai te orientar e vai te fazer se tornar uma pessoa diferente, mulher realizada e feliz. Viu? Conversa com ele. Se ele te ama, se ele gosta de você, ele vai fazer isso por você sim, tá? Tá bom, menina? Entendeu direitinho? Então, felicidades para você. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, viu? Que te proteja, que abra seus caminhos aí e que tudo de bom aconteça na sua vida, tá? Márcia Ferreira canta Vejo em Teu Olhar. Roda lá, menino, roda, roda. Vejo em teu olhar, talvez um adeus, talvez, mas meu coração se nega a entender. Só pede você, só pede você. Vejo em teu olhar, nenhuma emoção. Será que o teu coração já tem no lugar uma nova paixão? Teu coração deve saber se em meu lugar existe alguém pra te amar. Em meu lugar, se esse amor te faz feliz, bem mais feliz, talvez eu possa aceitar. Posso tentar. Seja em teu olhar, talvez um adeus, talvez, mas meu coração se nega a entender, só pede você. Gente, agora eu vou me embora, né? Depois dessa aí, só me resta, ó. Tchau, tchau! Um beijo no seu coração, menino. Um beijo no seu coração, menino. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.